bebida triste, tropeando com paciência, vem a saudade no centro, me chamando pra querência. Vendendo a tropa, as mágoas são compensadas, pelas baiacas de vontade, de patacas recheadas. Por prazer nem por vaidade, vou cumprindo o meu destino por pura necessidade. Vendi da